Sente 2223. Sente, reporte estabilizado o passaredo. Reportando. Gol no 434, inicie redução para 1809. O gol no 434. Reduzindo para 1.80, gol no 434. Uma mini meia de TAP passando 070. Sente, desça para 3.000 pés, ajustando 0 no meio, irá seguir com o número 3. O gol no 434. 3.000, 1.016, número 3, o gol no 434. Gol no 922, está desvio na 030, está por na frente. O gol 1922 está livre de desvios, a proa 030, reporte ao término. Chamar ao término, gol 922. Direita 1219, UTA 3663. Salvador, tá 3663, livrou no seu escuta. Tá 3663, táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, o 3663. Ocean, né, 6200. Tem livre pouso, 120 graus, 062. Sente. Para o gol na 922, na proa 030. Sente, desça para o 050, gol no 922. 050, gol 922. Olhou, passarei 2223, ele está recebendo e perdendo o localizador a cada 10 segundos, tá ok? Aqui aparece ok, o passarei do 2223. Então, sim, a gente vai prosseguir aqui, está estabilizando no rumo do localizador, 2223. Sim, te informo que está agora 2 milhas do marcador. Paciente, 2223. Ainda na escuta do controle, reporte LS, o passarei do 2223. Reportar completo, 2223. Gol no 434, ainda mantendo a descida para 3.000 pés, reporte estabilizado. Ainda mantendo, vai descer até 3.000 e formará estabilizado, gol no 434. Oxalé 6225, desça para 4.000 pés, ajusta no 06. 4.000, o passarelo 2223, como recebe agora? Agora está estabilizado, recebendo perfeitamente 2223. Teste, grata pela informação, torre agora 118.6, tem um bom pouso. 118.6, bom trabalho, 2223. Gol no 434, 2.000 pés, o ajuste no 0 no meio, livre LS, reporte estabilizado. 2.000 no 0 no meio, informe estabilizado, gol no 434. E reduza para aproximação, gol no 434, a nossa que precede agora meia dúzia de milhas à sua frente, a aeronave da rua passarida. Está reduzindo, ciente, o gol no 434. Chone 6225, sob vetor, irá manter presente pro limite limitado pelo localizador. Nesta proa, 3.000 pés, o ajuste no 0 no meio. Mantém a proa limitada pelo LAC. Para 6.625. Pro de TAP, gol 922. Eu, Chané 6200. Bom dia, Chané 6200. Confirma sua posição? 6200, agora tá na Alfa. Ok, 6200, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para o 04, 6200. Gol no 922, sobre vetor para sequenciamento, de esquerda para o 020. Correção, 010. Curvando então à esquerda, vetor radar para o 010, confirma para o gol no 922? Afirmo, o Chanel 6225 da presente Duna, 2.000 pés, ajusta no 06. Duna 2.000, da presente Duna. Olha, 3179, pode chamar o teto. Oxana 6225, copiou a Pro de Duna? Afirmo, já é a curva na esquerda da Pro de Duna, isso. Gente, então 3179, chame Recife, 1251, alternado no 3325. 251-3325, obrigado, bom trabalho, 3175. 120, com 7. Ok, 122-23. Jogou no 434, obrigado, bom dia. Né, 6225, livre LS, reporte estabilizado. Reportando estabilizado, 6225. Gol no 922 para o localizador, curva à direita para o 060. 922, curva direita 060, mantendo 060. Salvador Approach, good morning, American Diner 80, pass level 230 for level 150. American 980, confident, clear both arrival, descend 4,000 feet, connect 1016. Skunk and Ida, 4,000 feet, cleared the bomb arrival for American 980. American 980, clear, fly direct to Bonfield. And directly to bomb at this time, American 980. Roger, fly direct to Bravo, Oscar, November, Fox. 22, mantendo 050. 3 mil pés, ajustando 0 no meia, o gol no 922. 3 mil pés, 0 no meia. Copiou, 3 mil pés, ajustando 0 no meia. Copiou e cotejou, 3 mil pés, 1 no 0, 1 no meia. Muito obrigado. O solo. 9-2-2-2-3. A de cópia, só confirmando instrumento. O da Gol agora meia dúzia de milhas à sua frente com 1-3-0 de ground. Torre 118, meia, bom pouso, Oxané 6225. Reduzindo, completando 18,5, obrigado. Gol 1922, desça para 2 mil pés, ajuste 1016, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, chama ele estabilizado direto, gol 922. Meu Indy aprovado, nível 040, decola da pista 107, perfil de saída da EL, após direto. O transponder 01123, controle 11935 e a torre 11826. Esse é o transponder 01123, saída da EL. Pelo quebra de serra, atendimento correto para acionamento de táxi, chame a torre no 186, confirme PLB. Pro táxi. 922. Complete final, torre 118,6, bom pouso. 18,6, obrigado, até já. Salvador, muito bom dia, gol 922, GLS, check pay. E é o 922, chame visual com campo, teto de 600 pés estimado, chuva leve, pista molhada. Número 2, fala pouso. Número 2, chame visual com campo, prosseguindo, gol 922. No 434, solo 06, libera a direita, chame o solo 2119. Libera a direita 219, o gol no 434. O número na sequência? No momento é o número 2, o Oxaner 6319. Ok, muito obrigado. 434, vou dizer. Vou no 434, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, o voo no 434. Estamos avistou o Oceaner? Avistou o Oceaner, 625. 120 graus 089, livre pouso. Livre pouso, 625. Gol no 922, torre 118.6. Diga. BR-324. Sim, checa a página do transponder e não recebo no radar, o Max Bet Romeu. Ciente, tô mantendo 610, estacionado no modo 061. Né, 6225, solo 08, libera a direita, informe pista livre. Libera a direita, informe a pista livre. Pista livre, deixa, né? 6225. Ok, chame o solo 1219, 6225. 1219, obrigado, meu Deus. Solo Salvador, bom dia, Oceaner, 6225. Oceaner, via Alfa, reporta da Juliette para ingresso. Via Alfa vai reportar antes da Juliette para ingresso, 6225. Confira a posição, por favor. Estou 400 pés, gol 922. Vertical da BR-324, próximo a Simões Luiz, vai regresso, cara. Sente, vou ir na prova da rotatória aguardando transferência de comunicações. Prova da rotatória, transferência de comunicação, mais leste para o chame agora a torre 118.6, bom pouso. Sena reportou por mais de leste ao meu. Chame torre, 118.6. 118.6, grato. Salvador, bom dia, senhora. É o TRIP 5217, mantém 140, transfere. TRIP 5217, contato radar estabelecido. Agora, uma milha da posição Conde. Vai na Prod Bonf para interceptar a chegada, reporte no ideal de descida. Ok, Prod Bonf, reportarei ideal de descida, 5217. O Azul 4298, nosso cordial bom dia com Aquilo, vai cruzando no 175 para 170. O Azul 4298, a sua identificação autorizada, chegada a Mari, desse mantém o 070 e reduza para 2509. Para 070, reduzindo para 250, o Azul 4298. O TAM 3304, confirma indicada? Já com 265. Gente, mantenha para sequenciamento o TAM 3304. É, 3304. O Oceaner 6312, o ETAP da presente. ETAP da presente, Oceaner 6312. No 922, o senhor se encontra em que taxiway? Ingressando na Alfa agora. Ok, gol no 922, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06, obrigado. Agora sim, senhor, eu tô no, na rotatória, no visual com o campo. Ok, aproxime para a bata, chame na curva final para pouso. Vento de 150 com 7 nós, chuva leve. Mike, Juliette 1000. Da presente, está autorizado a seguir diretamente para a bata e reportará no solo controlado, Mike, Juliette 1000. Chame na curva final para pouso, ok? Ok, não, curva final para pouso, Romeu. Qual o plan B? Ok, chame para o ingresso, no 7, quero que tem que ser. Zero descent 2000 feet, connect 1016, clear, find the report established on localizer. Down to 2000 feet at 1016, we'll report established on the localizer for American 980. Informe alinhado e pronto, aquilo que vai ser. Mike Juliette Romeu dá presente direto para a bata. Chame no solo controlado, 140 graus, 7 nós, sem interferir com a 1735. Cliente, vai cruzar a 1735 e vai para a curta final da bata, senhor. Afirmativo, né? Direto para a bata, aqui só tem a aeronave alinhada na 17, ok? Sem interferir com a pista, prossegue direto para a bata. Ah, ok. Já vai prosseguir diretamente para a bata, sente da aeronave alinhada na 17, Romeu. 4, ajusta para 4, mil pés, ajusta no 06. 4 mil pés, no 06, 3304. O azul 4298, desça para o 050. 050, azul 4298. Oceaner 6312, após ITAP, 3 mil pés, ajusta no 06. Após ITAP, 3 mil pés, 0 no meio, né? Salvador, bom dia. Navigate 5826, descendo autorizada 158, Panamares, 500 daquilo. Web 5826, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantém inicialmente o 080 e reduza para 250 nós. Reduzindo 250 nós, descendo 080 para o Admari, certo. Oxané 6312, descida para 3 mil pés, ajuste no 06. 3000, 0 no meio, Oceaner 980, report established on localizer. Roger, American 980, we'll report established localizer. Controle azul 4298, informa que efetuando desvio à direita para o 070 por 1 no 0 no meio. Azul 4298, tem condições de desviar à esquerda? Afirma, à esquerda então. American 980, established localizer, runway 10. Roger, American 980, complete final, call tower 118.6. Roger, complete final, 118.6, American 980, connect. Oceaner 6312, China 6312, 2000 pés, hoje chama 0 no meio, livre LS. Apenas informo que irá seguir como número 2, aeronave que o precede na aproximação, agora 10 milhas à sua frente, é um Boeing 757 da América. Entendi, obrigado pela informação. Então, entendeu que está autorizado? Afirmativo, 2000 pés, hoje chama 0 no meio, livre LS. 2000, 16, livre LS, reportar estabilizado, chama 6312. Control aqui no Quebec Serra. Aqui no Quebec Serra, contato radar, sua para o 040, saída da Elfa. Solicita mil pés direto ao morro, tá visual, pelo Quebec Serra. Gente, já pode modificar o plano, as regras de voo da presente? Afirmativo, e prossegue vocês durante o morro São Paulo, direto após Siri. Gente, o quilo Quebec Serra, plano modificado no 1117, mil pés no corredor Axé, irá efetuar sobrevoo e morro após pouso em Siri? Afirmativo. Gente. Ok, então vai voar com o plano de Porto São Paulo, mantendo e desce agora para 1.000 pés aqui no Quebec Serra. Gente. Tuba 298 atingindo o nível 050. Gente, atingir e manter. Gente, 4298. Oxalé 6312, início de redução para a aproximação, tráfego da América agora 8 milhas à sua frente. Reduzindo, Oxalé 6312. Será quando possível estimado o em morro e o pouso em Siri. Ok, sobrevoo em morro para o I-45 e pouso em Siri para o I-56. Gente, após falar da barra. Passarei, Quebec Serra. Então, 3304, desça para 3000 pés, ajuste no zero no meio, está livre da restrição de altitude em Pelô. 3000 pés, restrição em Pelô, 3304. O azul 4298, para sequenciamento, Buena Proa 020, limite dessa proa agora é o localizador. Proa 020, limite localizador, azul 4298. Localizador, Oceaner 6312. Oceaner 6312, complete a aproximação, tráfego na América agora 7 milhas à sua frente, torre 118.6, bom pouso. 118.6, ok, clear to land on runway 10, 140 degrees, 05 knots. Clear to land on 10, American 982. Torre, Salvador, bom dia, Oceaner 6312, 3 milhas de terra. Bom dia, 6312, estima o teto de 600 pés, 600 a 700, visibilidade aproximadamente 4000 metros, chuva leve, pista molhada, chame quando visual com campo. Chamará, graças pela informação, chame 6312. Altitude em Pelô, livre LF. Da 2000 pés, instruções, autorizado de LF, 3304. O 4298, direita pro 060. 060, curva na direita, azul 4298. 980, on the ground at 21, vacate the runway and call ground control 129er. Roger, TN 219, American 980, ok? Eu ajusto no 016, azul 4298. 4298 para o localizador, complete direita, proa 070, nesta proa intercepta. Proa 070 para interceptar o localizador, 4298. And on American 980, we'll do gate 11. American 980, taxi by Alpha, Juliet to stand 11. Alpha, Juliet to stand 11, American 980. Frequência livre, o quilo, Quebec Serra. Complete final, torre 118.6, bom pouso. 118.6, 3304, bom trabalho. Azul 4298, 2000 pés, ajuste no 096, livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés, livre LS, azul 4298. Afirmativo, é o Força Aérea 7059, com código de chamada Netuno 21. Salvador, eu tô 3304, 2 milhas de Simbra, estabilizado direto no zero. Reforma com o visual com campo, movimento vento no 60 graus, 5 nós. Gente, confirma o teste de máquina. Ok, Netuno 21, aguarde, informo que eu não tenho no sistema e nem o vulcão não foi coordenado, ok? Vamos coordenar agora com o COPM, aguarde. Afirmativo, só tirar a dúvida, senhora, o aeródromo é para instrumento, confirma. Afirmativo, instrumento. 5217, reduza para 2190 nós. Reduzimos 210, 5217. Azul 4298 está estabilizado. Afirmo estabilizado, ILS X-Ray da 10 azul 4298. Sente, complete final, o tráfego que o precede na aproximação, 7 milhas à sua frente. Torre 1186, bom pouso. Sente, torre 186, azul 4298. Web 5826, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no meio, está livre da restrição de altitude intacta. Positivo, desce já para 3 mil, livre da restrição, 1016, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4298, 5 milhas do externo. 4298, número 2 para pouso, chuva leve, pista molhada, chame visual com o campo. Chamará visual 4298. Livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Chama táxi, azul 4298. O chão é 6312, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando liberação, prosseguir, portão 03. Mantém posição do Juliette, aguardando o 63. Salve Salvador, é o Netuno 21. Netuno 21, prossiga. Foi esse contato já com o seu APM, senhora, e eles pediram para coordenar a nossa saída com os senhores. Então, a intenção era decolar inicialmente instrumento, né, porque eu tenho um horário aqui para cumprir, e após... já estabelecidas as condições visuais, ele já deve passar para o seu APM e aí seria controlado por eles. É o Netuno 21. Netuno 21, estou em contato com o seu APM, aguarde que eu vou coordenar o nível, ok? Instrumento, aguarde. Obrigado, de preferência o 050. Porta estabilizada. 2 mil pés, portaria estabilizado, obrigado. Tá, atingi.